Só foi possível porque havia um compromisso do Senado em pautar e votar o texto. Ele negou que se trate de anistia aos partidos políticos. Segundo ele, o objetivo foi colocar numa PEC questões que ficaram mal solucionadas pela resolução do STF que tratou do tema. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos, apresentação de Luciana Vieira e Tércia Guimarães. Boa noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite e até lá. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. Zina FM informa a hora certa. 9:59. ZYX 847. Sistema Integrado de Comunicação Limitada. Teresina FM. 91.9 MHz. Vai começar na Rádio Deus e Amor o programa A Voz da Libertação. Com testemunhos de curas e milagres. Acompanhe as histórias do grande mover de Deus. Programa A Voz da Libertação. Graças a Deus. Deus abençoe, amados irmãos. Hoje são 16 de julho de 2024. São 22 horas e 1 minuto. Está entrando lá mais um programa, A Voz da Libertação. Através das ondas sonoras desta emissora, Teresina FM 91,9. Esse programa é um órgão oficial da Igreja Pentecostal Deus e Amor. A sede mundial das igrejas Pentecostal Deus e Amor está localizada na Avenida do Estado 4568, na Baixada do Glicério, São Paulo, capital. Na direção geral da Serva de Deus, a nossa irmã Ereni Miranda. Daqui um dia ecoa a voz do Galileu. Foi ele mandado para aquele povo, e o povo rebelde não o recebeu. Deste Galileu, tão humilde e manso, profeta Isaías bem antes falou que ele viria trazer boas novas, mas a sua pátria não A sede estadual aqui em Teresina está localizada na rua Desembargador Freitas, 846, no centro de Teresina. Na supervisão geral do homem de Deus, presbítero Gustavo de Oliveira. Aceitem a paz do Senhor Jesus, desde que vos fala o teu irmão em Cristo, cooperador José Carlos de Aleluia. Fique conosco nesta programação, nela teremos mensagens de fé, testemunhos, milagres de libertação, teremos louvores e anúncios concernente à obra do Senhor. Também às 00h teremos ali a oração diretamente do Santuário na sede mundial em São Paulo. 2107-4999, 2107-4998 é o telefone da tua participação. Vamos agora em oração nessa programação. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, ó Deus, em oração em tua presença, clamando, ó Pai, te dando graça, louvando, glorificando o teu santo nome, Senhor. Ó Deus, vem confirmar neste momento, ó Pai, a bênção, a vitória, o livramento, o milagre, Senhor, no nome de Jesus, ó Deus, em favor desta pessoa, em favor deste lar, desta família, Senhor. Deus Santo, Deus Poderoso, Senhor de todo poder e de toda glória. Pedimos agora a tua bênção, ó Pai amado. Pedimos agora perdão, Pai, pelos nossos pecados e fraquezas, Senhor. Deus, vem abençoar, vem direcionar. Vem, Pai amado, abençoar cada ouvinte, Senhor da glória. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Senhor, abençoa, Pai, cada ouvinte neste momento, ó Pai. Está orando conjuntamente comigo, Senhor. Pai, abençoa lá a família, Senhor. Abençoa, Pai amado, esta pessoa que clama neste momento. Oh, Deus Santo, Deus Poderoso. Confirma, Pai, a bênção, a vitória, o milagre, o livramento, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. E abençoa teu povo, a tua igreja, a tua obra. Abençoa, Senhor. Oh, Pai Celestial, Senhor da Glória, abençoe esse amado ouvinte que está nos ouvindo agora, Senhor, no mais diversos lugares, Senhor da Glória. Oh, Deus, visita este lar, esta família, e confirme e conceda, Senhor, a bênção, o livramento, o milagre no nome do Senhor Jesus. É o Senhor que abençoa. É o Senhor Deus tremendo e poderoso, que liberta, que salva, que livra, que cura. É o Senhor Deus, o maior interessado, o mais interessado em abençoar esta pessoa, Senhor. Oh Deus, porque o Senhor demonstrou o teu amor incondicional, o teu amor em favor, Pai, da humanidade, Senhor. Oh Jesus. Quando enviou teu filho amado, ó Santo Deus e Pai, para trazer a salvação à humanidade, através do sacrifício na cruz do Calvário, aonde Jesus Cristo morreu ali crucificado naquela cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, e subiu aos céus, assentou-se à direita de Deus. Senhor, abençoa, Pai, esta vida, neste momento, este irmão, esta irmã, Senhor. Nós pedimos, Pai, a tua bênção, Senhor da glória. Ó Deus, confirma o livramento, milagre, Senhor. Deus Santo, Deus Poderoso, no nome de Jesus, ó Pai. Senhor, Deus Santo, Deus Poderoso, Deus Tremendo, vai abençoando, Pai, esta vida, este lar, esta família, Senhor. Essa criança, esse jovem, esse adolescente, esse adulto, esse ancião, abençoa, Pai amado. Entra com livramento, com milagre, Senhor da Glória. Deus Santo, Deus Poderoso, nós oramos a Ti, Senhor, crendo na intervenção divina, crendo, ó Pai, no milagre nesta hora, Senhor, no nome de Jesus, ó Deus. Deus Santo, Deus Poderoso, é o Senhor que abençoa, ó Pai, então confirma neste momento, Senhor, sobre a vida, Pai, desta pessoa, o milagre, o livramento, Senhor da Glória. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, Deus Tremendo, ó Deus Poderoso, Senhor, nosso Deus e Pai, te apresentamos em oração, Pai amado, a nossa diretoria, Senhor, a diretoria deliberativa, executiva, Senhor da Glória. Te apresentamos, ó Pai amado, Pai Celestial, o pastor Gustavo Oliveira, a sua família, Senhor, a irmã Gisele, a Daphne, a Carol, Senhor, abençoa, Pai amado. Senhor, te apresentamos os presbíteros, Pai, da tua igreja, da tua casa, da tua igreja, Senhor. Abençoa, pastor, presbítero Roberto Rodrigues, Senhor, a irmã Marise, a sua família, abençoa o presbítero Raimundo, Senhor, irmã Nacera, a sua família, abençoa o presbítero Paulo Paz, irmã Laine, abençoa, Pai, os presbíteros que têm ali contribuído e ajudado na tua obra, Senhor, abençoa os obreiros, cooperadores, abençoa, Senhor da Glória, Deus Santo, Deus Poderoso, no nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos agora, Senhor, que o Senhor venha confirmar o milagre, a bênção, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus Santo, Deus Poderoso, abençoa a membresia, Pai, da tua casa, Senhor. Abençoa os membros, abençoa os visitantes, abençoa os congregados, abençoa, ó Pai amado, ó, os simpatizantes, Senhor, os frequentadores, ó Pai, que visitam, ó Pai, nossas igrejas. Senhor da Glória, abençoa, Pai amado, cada um, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai. Deus Santo, Deus Poderoso, nós oramos, Pai, com fé diante de Ti, Senhor, clamando, Pai, pelo milagre, pela bênção nesta hora, ó Pai, em favor desta vida, em favor desta pessoa. Ó Deus Santo, ó Deus Poderoso, sim, ó Pai amado. Senhor, vai abençoando, vai confirmando a vitória, o milagre, o livramento desta hora, Senhor. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, Deus Todo-Poder e de toda glória, Senhor da Glória, nós também queremos orar em favor dos ofertantes, dos dizimistas da Tua obra, Senhor, aqueles que têm ajudado voluntariamente com alegria, Senhor. Ó Deus Santo, ó Deus Poderoso, Senhor da Glória, nós queremos orar agora Te apresentando, Senhor, a vida desses irmãos, a vida das pessoas que têm ajudado e contribuído na Tua obra. Senhor, nós oramos agora, Te apresentamos em oração a irmã Maria do Carmo Silva, a irmã Doralice Maria, a irmã Marta Maria Pereira, o irmão Otilon Pereira Souza, a irmã Solange Barbosa Silva, o irmão Marco Apolo, a irmã Simone Pereira, a irmã Vanessa Saraiva, a irmã Valderei Saraiva, Senhor, abençoa o irmão Daniel Francisco, a irmã Vânia Selma, o irmão Adriano Marques, a irmã Filomena Maria da Conceição, a irmã Antônia Teles Pimentel, abençoa Ana Paula Oliveira, o Cídio Carlos Almeida, a irmã Valterlina Gregório, o Ivan de Oliveira Igo, o Francisco Alves. Abençoa, Senhor, todos que têm contribuído, ó Pai, na Tua obra. Ó Deus Tremendo, Deus Poderoso. Abençoa também, Pai, os que ajudam, Pai, contribuem na Fundação Reviver. O irmão Antônio Teles Pimentel, a irmã Vanessa Saraiva, a irmã Vânia Saraiva, a Maria Juscelina da Silva, o Tiago Henrique Batista, o Aldebarão Batista, A Ana Nendeu, a barista. A Cleane Maria. A Neuziane Rodrigues de Souza. O Lucas Felipe de Souza. Ó, Senhor, são muitos. Pai Celestial, que tem, Pai amado, contribuído e ajudado na Tua obra, Senhor. Ó, Deus, continua abençoando cada um dos Teus filhos, ó Pai amado. E continua, Pai, levantando, preparando, levantando pessoas para ajudar, para contribuir na Tua obra. Senhor, confirme e conceda, ó Pai, a bênção, o milagre nesta hora, ó Deus. Nós clamamos, Pai, a Ti, Senhor, crendo na intervenção divina, Pai amado. Abençoa, Senhor, e confirma, Pai amado, o milagre, a bênção nesta hora, Senhor. Abençoando, ó Pai, esse amado ouvinte. Confirmando, ó Pai amado, o milagre, o livramento, Senhor. Abençoando este lar, esta família, Senhor da glória. No nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos, Senhor. Ó Deus Santo, Deus Poderoso, Senhor, tende compaixão, tende misericórdia. Senhor, te apresentamos, Pai Celestial, aqueles que estão, Pai, necessitando de um milagre. Te apresentamos, Pai, os carentes, necessitados. Senhor, representamos que estão nos hospitais, nos presídios, os que estão nos asilos, nos manicômios, os que estão nos orfanatos, nos abrigos, nas casas de recuperação. Ô, Senhor, te apresentamos, Pai, para você entrar com livramento, com a libertação e com milagre, Senhor da glória. Deus Santo, Deus Poderoso, no nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos, Senhor. Confirma, Pai, a bênção, Pai, o livramento, o milagre nesta hora, ó Deus. Deus Santo, Deus Poderoso, nós oramos a Ti, Pai, porque clamamos, Pai, porque cremos na Tua intervenção divina. Nós cremos, ó Pai, cremos, Senhor, no Teu milagre. Nós cremos, Senhor, na Tua bênção nesta hora. Nós cremos, Senhor. Pai Celestial, abençoa esta vida, Pai, neste momento, Senhor. Ó, Deus Santo, Deus Poderoso, esta pessoa está apresentando agora o seu ente querido, Senhor. Está apresentando, ó Pai, esta causa. Ela te pede, Pai amado, a Tua intervenção divina, Senhor, para o Senhor entrar com a provisão, para o Senhor solucionar, para o Senhor entrar com livramento. Confirma, Pai, o livramento nesta hora. E abençoa esta vida, Senhor. Abençoa os projetos do lado da família. Abençoa, Pai amado, esse empresário, esse microempreendedor, esse autônomo, esse profissional. Ô, Deus, abençoa esta vida, Pai amado, no campo, na cidade, no trabalho, Senhor. Abençoa, ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai amado, que o Senhor venha confirmar neste momento, ó Deus, a bênção, a vitória, o milagre, o livramento, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Porque nós cremos, ó Deus, na manifestação, ó Pai, do Teu poder. Confirma, Senhor, e conceda nesta hora a bênção, a vitória, o livramento, o milagre, no nome de Jesus. São 22 horas e 17 minutos. Deus abençoe, amados irmãos, a cada um de vocês que estão ligadinho conosco nesta programação. Amados irmãos, nós temos também aqui na emissora o WhatsApp para você que quer mandar mensagem pelo WhatsApp. Os nossos amados irmãos ali já estão ligados conosco, já mandaram mensagem. Deus abençoe. Os irmãos, familiares de nossa irmã Maria, saudosa Maria José, que partiu para o Senhor, e eles estão aqui já mandando mensagem no WhatsApp, né? Estão ouvindo a programação e dando a saudação de paz. Que Deus abençoe a irmã Jennifer, toda a família, o presbítero divino, toda a família da irmã Maria José. Que Deus abençoe todos os familiares, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe também, já está ligadinha na programação, a irmã Maura. Ela que é ouvinte cativa, né? Já mandou o seu áudio aqui também, pedindo oração, né, para Deus abençoar a vida dos seus familiares. Domingas Florência, Maura Florência, Maurício Florência, Márcio Hélio, Jorge Fernanda, Mariana da Silva, Andresa Maria. Ela pede oração por Maria do Socorro, por Fábio. E ela pede oração também para sua mãe. E Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E o WhatsApp da emissora é muito fácil. Você pode anotar e mandar a tua mensagem de texto. Anota aí o WhatsApp da emissora. 869-9972-0111. 9972-0111. Esse é o WhatsApp da emissora. Para você que quer enviar uma mensagem de texto, para você que quer deixar o teu pedido de oração. Creia na tua bênção, no teu milagre, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos que estão ligados na programação. Deus abençoe também nosso irmão Gilberto, o produtor Gilberto, que vai estar amanhã lá na IPDA de São Vicente, né? Amanhã às 19 horas. Deus abençoe. Deus abençoe o irmão Erasmo, os irmãos que estão ouvindo a programação, a irmã Graça, ali no povoado São Vicente. Deus abençoe todo o povo de Deus. Amados irmãos, fique conosco até as 0 hora e 30 minutos e receba a bênção de Deus para a tua vida. Agradeço.